me queimes, não me tires o ar. Habeas corpus de mim. A esse vento que vive, não verga, não deve, não duvida. Só esse homem aí não decifra a vida. Preciso de um verdemônio verdejante cavaleiro. Na floresta leve, na neve e até no frio. De dentro do rio, nas águas calmas, tantos peixes, peixes, peixes. Lá fora, feixes ao vento do veneno, me defenda. Com duendes, lanças e crianças aqui presentes. Na floresta verde há um amor bem fecundo. E meu mundo gritar quatro folhas e trevo, me atrevo a cantar. Não me queimes, não me tires o ar. Habeas corpus de mim. A esse vento que vive, não verga, não deve, não duvida. Só esse homem aí não decifra a vida. Preciso de um verdemônio verdejante cavaleiro. Na floresta leve, na neve e até no frio. De dentro do rio, nas águas calmas, tantos peixes, peixes, peixes. Lá fora, feixes ao vento do veneno, me defenda. Com duendes, lanças e crianças aqui presentes. Na floresta verde há um amor bem fecundo. E meu mundo gritar quatro folhas e trevo, me atrevo a cantar. Era, era, era. E meu mundo gritar quatro folhas e trevo, me atrevo a cantar. Era, era, era. Meu mundo gritar quatro folhas e trevo, me atrevo a cantar.